я Ханой тебе. Оску эй Деус когуням. Эй, загуайли умеулидар и песу суа протесан. Bom é estar a sós com Deus, sentindo o seu poder. Mesmo que venha a tribulação, bom é estar a sós com Deus. Sinto uma paz que só Ele dá, pois toma-me em suas mãos. Ele me embala com grande amor e muita compaixão. Bom é estar a sós com Deus, sentindo o seu poder. Mesmo que venha a tribulação, bom é estar a sós com Deus.